Desde já passo a palavra ao professor Rui Cortes e também ao vice-presidente da Câmara Municipal de Bragança, que desde já agradeço toda a atenção e todo o apoio disponibilizado para a realização deste evento e deste encontro, que é, mais uma vez digo, pertinente e muito importante para a região. O que está em discussão é o futuro da Via Férrea em Trás-os-Montes. O que está em discussão é manter a expectativa de Bragança voltar a ser servida por caminho de ferro. Boa tarde a todos. Antes de mais, em nome do município de Bragança, cumprimentar o movimento cívico pela linha do Tua, na pessoa do Dr. André Pires. Cumprimentar também o professor Rui Cotes, aqui ao meu lado. Cumprimento para todos vós, para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, para o Sr. Presidente da Assembleia, deputados municipais de Bragança, Comunicação Social. Dizer-vos que é para Bragança também um momento de satisfação estarmos neste momento aqui de debate de um assunto muito importante, como é a linha do Tua, e desta forma felicitar o movimento por esta organização e por esta oportunidade que é criada à sociedade civil para debater, como eu disse, um assunto de extrema importância para a região. Também foi explicada a escolha de Bragança para a realização deste debate e Bragança é, penso eu, das poucas, não sei quantas, mas pouquinhas capitais de distrito que não é servida. É uma das duas, não é? Exatamente. Das duas capitais de distrito que não é servida de linha férrea. Todos nós sabemos que acompanhamos ao longo dos anos a importância do caminho de ferro. Sabe-se que também não tem sido pacífico, não foi quando se construíram as linhas neste país, diversas, que foram construídas ao longo, vai lá, de uma centena de anos, pouco mais, e deve-se essa construção, se calhar, em tempos, já lá vão, há mais de 100 anos, a pessoas que tiveram a coragem de construir linhas para terras como a Bragança, entendendo-se nessa altura também, de certa forma, como uma maneira de combater as assimetrias que já existiam nessa altura, mas também como elementos fundamentais da coesão territorial do nosso pequeno país, que é Portugal. Nesse sentido, para nós, muito lamentamos que, de facto, passado 100 anos, alguém venha depois retirar a importância que tiveram, e retirando e fechando a linha, como aconteceu em 1992 aqui em Bragança, e a forma até na altura, os braganceanos sabem, como foi feita pela clarada da noite, quando alguém tomou essa decisão para prejudicar seguramente a nossa região e o nosso concelho e Bragança no seu todo. Também é verdade que os encerramentos que aconteceram de linhas aconteceram a maioria no norte de Portugal, a maioria nas linhas de via estreita, era o caso da de Bragança, portanto, e não houve aí, de certa forma, vontade política nacional para combater, para criar alternativas, mesmo à linha férrea, mas, em primeiro lugar, transformar, dar condições que as linhas férreas continuassem a ser motores fundamentais do desenvolvimento das terras mais afastadas do centro, neste caso, de Lisboa. Isso não aconteceu, o que resultou foi encerramentos mesmo da Via Larga, no caso concreto, na linha Douro de Pocinho a Barca d'Alva, talvez, se calhar, a única Via Larga que foi encerrada, e foram as linhas estreitas daqui do Norte e do Nordeste, que era a linha do Sabor, que era a linha do Tua. É evidente que elas constituíram elementos de desenvolvimento, porque eram vias de comunicação fundamentais para a circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, que ajudaram a desenvolver a nossa terra e que hoje todos nós sabemos e sabem, seguramente, as pessoas que estão ligadas ao setor agrícola, o quanto não custam mais fatores de produção nas nossas terras devido ao facto do transporte rodoviário também ficar mais caro do que fica o transporte ferroviário. Daí, discutirmos caminhos de ferro e, hoje em dia, quando sabemos que assumem, de novo, importância fundamental, mais um crescente na sua importância, na medida em que os transportes ferroviários aparecem nesta linha, neste início do século XXI, como transportes mais económicos, menos poluentes, e por isso na questão da sustentabilidade, digamos, mais sustentáveis face aos problemas das energias que têm e dos combustíveis, que tem sido um problema dos últimos tempos. É nesse sentido que nós devemos apostar nas linhas de caminho de ferro. Também é nesse sentido que nós temos, o município de Bragança tem dito e tem feito sentir junto das instituições que tutelam o setor a nível nacional, a vontade sempre expressa que, neste contexto nacional de integração das diversas vias de comunicação, sem ser só a ferroviária, mas também a rodoviária e a aérea, que deve haver uma boa integração, e integração essa que deve contemplar a ligação da linha do Douro para a Espanha, quer por Salamanca, quer a ligação da linha do Douro para Bragança, para a Póvoa de Sanabria, interconectando com a linha de alta velocidade que já está a ser construída em Espanha. Acho que esta intermodalidade, digamos, a ligação entre as linhas deve ser tida em conta por parte de quem decide a nível nacional para criar condições de desenvolvimento do nosso país num todo, portanto, digamos, um país muito mais coeso, com melhores condições de desenvolvimento. Também é certo que ultimamente temos sido apresentado como soluções para a linha do Tua, naquilo que é o troço que está dentro do nosso concelho, para a instalação de uma ecopista. Nós, o município, relativamente a isso, manifestou discordância com a Arafer ou com a Invesfer, no sentido que não aceitamos de bom grado que seja utilizado o corredor ferroviário existente sem que haja uma alternativa para esse corredor. Portanto, isso entendemos que o corredor ferroviário, ou esse ou outro, deve ser encontrado e deve ser garantido uma alternativa no caso de ser utilizada para a ecopista. Também não concordamos, nem concordamos, que tenham que ser os municípios a pagar qualquer renda que seja para a utilização desse espaço, um espaço que foi abandonado, que foi deixado, enfim, abandonado e desleixado como está, e como é a prática, que é visível tudo, as estações, os piadeiros, tudo desfeito, as linhas levantadas, como aconteceu, digamos, há uma responsabilidade por parte do Governo, que deixou que isso tivesse acontecido, e eram bens públicos, portanto foram degradados, foram lapidados, e havia de ser encontrada a responsabilidade, até que eu digo, responsabilidade criminal de quem deixou que isso acontecesse. Não concordamos, portanto, com isso, apesar de termos outros aspectos também, que é do conhecimento público. Temos um espólio a nível ferroviário cá em Bragança, junto à antiga estação de Caminho de Ferro. Aqui iremos construir, está dedicado para um museu ferroviário. Nesse sentido, também estamos numa parceria com diversas cidades para a criação de uma rede de museus ferroviários, em que aí também é sócio, parceiro, digamos, em Invesfer, mas que pensamos, pois, que a curto prazo haja condições para haver o investimento necessário para que esse espólio também seja dado ao conhecimento de todos. Mas fundamental, mais importante e mais fundamental para a nossa região é reativar uma linha, é o construir outra linha, digamos, essa via Bragança com transportes ferroviários e ligar essa linha, continuá-la até a Póvoa de Sanabria, sendo isso, na nossa opinião, um fator decisivo para o desenvolvimento e desagravamento também do nosso concelho, da nossa cidade, quando nós sabemos que ficámos de fora até. Ainda continuamos fora das autoestradas rodoviárias, em breve serão concretizadas, mas estamos fora das autoestradas ferroviárias, estamos fora das autoestradas das comunicações, enfim, da energia elétrica, não podemos ter centrais fotovoltaicas porque não há rede de autoestrada próxima que possa ligar, enfim, são sempre fatores que nos tornam numa situação mais difícil para aquilo, para o desenvolvimento que nós pretendemos para todos os cidadãos. No entanto, como nós dizemos, é essa força de vontade que sempre tivemos como transmontanos, como bragançanos, para, face a estas contrariedades, temos a coragem e a vontade de as enfrentar e de todos em conjunto, com maior ou menor esforço, conseguirmos ultrapassá-las, e tem sido assim toda a vida, mas continuaremos a ser, de forma a que nós consigamos ter um nível de vida e qualidade de vida que será melhor que noutros sítios, mas preocupando-nos sempre com o futuro dos nossos jovens, dos vindouros, de forma a que este seja um território que tenha gosto de viver e que haja todas as condições como dos outros lados. Eu não, já falei demais, faço votos de bom trabalho, estamos cá para ajudar, para o que for necessário e para debater estes assuntos de extrema importância. Muito obrigado.